campeão ali, não sei. Vem. Ali? Não. Tem que guardar aqui, ó. Aqui. Mas eu já vi champeado direto? Deixa eu ver se é isso aqui. Agora vamos ver se é esse aqui. O canal aqui tá certo, né? Ser imenso. Tem aqui comigo, meu irmão Raí. Meu irmão Anjo do Sapo. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixa virar relaxo, tem moral, apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Seus carinhos já me faz dormir. Me estiga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Que eu e nós dois casou comigo. Por isso peço explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas os incomodar é que se mude. Mãozinha pro céu, pro lado, pro outro. E corre, vai, vai, descida. Se vai me respeitar como marido, e desse jeito eu não estou aguentando. É que é isso? Descida. Pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra entender quanto a idade é amor. Matar! É Jesus, Natal, seja ouvido. Você se esqueceu. Dentro dessa casa eu existo. E em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas nos incomoda é que se mude. Você quem vai tomar a maior seresta no Brasil, Zezo! Decida, se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido. Desse jeito eu não estou aguentando. Decida, e pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar comigo pra perceber o quanto a idade é amor. Amo vocês, Natal. Quem gostou da Navaia? Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na paz que nós começamos. Agora sinto 10 vezes mais só por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca. Como antigamente. E eu não tô que me... faz a pisadinha do Raí, vai, vai. Vai, na metaleira do negão. Vai. Como é que é? Agora você vai te pintar o Raí, vai. Mas se alguém me conte a verdade, eu mesma do jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu seria por você na fase que nós começamos? Agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim. Eu quantas vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de vender o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem e eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começa a errar. Eu sabe desde que você encontrou quando me perdeu. Alguém de medo e um elo de sonho que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde de desistir de tudo. Como é que bota? O cara que vai vir do estúdio. fundo da igreja. Aí esse aqui vai ser o cabo que vai vir de lá? É. E é pra usar o quê? Pra botar esse que vem cantar ao vivo. Violão, celular. Não, celular playback, para o pessoal usar o playback. Olha, vamos mandar esse aqui, tá certo? Da, não, peraí, deixa eu ver aqui. É bom, né, esses aí. Trago assim mesmo. Eita, o pendrive. Cadê o pendrive? Eu quero só você conversar. acontecer. Pra confessar, eu quero só você. Agora vai, meu amigo César. Só você, alô Ninho. Quem sabe ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha, sentado com minhas meias, 3/4, rezando baixo pelos cantos. Você não haveria mais. Quem sabe o príncipe me virá um chato e vive tanto no meu saco. Quem sabe a vida não só sonhar. Vocês! Vai, vai. Eu só peço a Deus. Por quê? Pois sou criança. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. O bem da não viver é a realidade. Eu ainda tenho uma tarde inteira, a madrugada toda com vocês, é. Eu ando na rua, eu troco cheque. Fumo numa planta de um lugar. Peço a Deus de malandragem. Eu sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta, não aprendi a amar. Eu sou poeta, não aprendi a amar. Vivo na guitarra. Quem sabe ainda sou uma garotinha. A vontade, Natal. Aí, vai ficar mais lindo ainda se a galera de Natal levantar a mãozinha assim, ó, porque é DVD. Tá lindo. Galera lá de cima, aquele beijo, vocês aí, ó. Tá lindo, será? Beijo. Guardei. Se aqui é a vontade, oh, oh. Olha a pisadinha do Raí. Sua vontade. Caga na pé. Cadê o coração? Beijo. Meu coração. Guardei. Você. Tinha medo de ficar te olhando, sempre disfarçando pra você não perceber. Só que agora vi que eu te amo demais, E aquele medo eu deixei pra trás. Eu quero a venda bem baixinho, que nada vai de nós. Só pra vocês. O que aconteceu? Pra mim já era o. Só pra vocês. Olha que eu gosto de você. O que aconteceu? Nessa hora, pra mim era o mais tarde. É pra você saber o quanto eu gosto de você. Te amo. O que aconteceu na escola, pra mim era o mais tarde. Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você. Me amo. O que aconteceu na escola, pra mim era o mais tarde. Faz o coraçãozinho, já, pessoal. Meu coração guardei só pra você. Obrigado, Natal. Pega ali o headphone, Betinho, pra eu saber quem é escuto aqui. Obrigado, Natal. Quem vai escutar? Você foi a melhor coisa que eu tive. Mas também me desengana em minha vida. Não dá pra acreditar. Amor, quando você me diz que vai me fazer um dia uma mulher feliz. Seu tempo acabou. Agora você tem que decidir. Me assuma de uma vez, eu saio da sua vida. Te amo além de mim, mas pra mim.

deixa eu te dar prazer. Isso é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você. O que a gente plantou, a gente vai colher. Você me realiza e eu te realizo com meu prazer. Você me beija a boca e eu te deixo louca. Me chama de amorzinho, eu te digo beijinho, eu amo você. Se eu te beijo sem roupa, me sinto caçona. A gente faz loucura, é o mar de doçura, é o nosso prazer. A gente faz loucura, é o mar de doçura, é o nosso prazer. ainda te amo. Foram tantas loucuras, momentos de paixão, coração a gente não ignora. E eu vivendo assim, pouco a pouco, sem sentir nem prazer. Tenho esperança que um dia ainda volto pra você. E esqueço tudo, te faço carinho. A minha vida e meu mundo é você. Tantas loucuras também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer. E eu vivendo assim, pouco a pouco, sem sentir nenhum prazer. Eu tenho esperança que um dia ainda volto pra você. Te passo carinho. A minha vida e meu mundo é você. Tantas loucuras também aceitei, mas prometa nunca mais me esquecer. Puxa aí, pastor, vai! Jabá nas teclas. Fora então, se não é seu, se quer pergunta pro seu coração, tenta me esconder, diz que é pra valer, me faz acreditar que foi em vão. As noites mal dormidas que você, as minhas orações te abençoei. As vezes que sorri pra não chorar, vendo tanta diferença em seu olhar. Se você não me quer mais, me diz agora e joga fora todo amor que eu te dei. As vezes que chorando eu te olhei e te pedi pra não ir embora. Sorriso no chão, o meu olhar com tanta emoção, sem ter piedade, joga fora. E joga fora se você não quer mais. E fala se você for capaz. Se te der que ser, que seja agora. Desolhando em meu olhar, sem ter medo, sem chorar. Se tiver coragem, joga fora. Algo vai pra você. Canta aí que eu vou dar um gole, vai. É vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. Sempre assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim, quanto sei lá. Chega e me rende. Me devora, depois some. Digo não, mas lá no fim é inevitável poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração, fica surdo, fica mudo, fica cego. É inevitável te amar assim. Eu sei, eu não sou ninguém. Às vezes digo não, mas lá no fim eu sempre me entrego. Poder da paixão, se tento esquecer lá dentro do coração. Ah, fica surdo, fica mudo, fica cego. Eu não vou te olhar pros olhos, tenho medo. Eles podem revelar o meu segredo. Eu a rádio do jeito que você gosta. Tudo errado, mas bastou te ver de novo pra eu não resistir. Alô, Maurinho! Eu fingi um esforço sobre-humano. E faz tempo eu te esqueci e não te amo. Vou levar essa mentira até o fim, até não restar em mim nenhum traço desse amor. Eu não posso me entregar do jeito que você gosta. E ao meu pobre coração que trouxe tanto diz. 7:32. Estamos aqui, vocês que estão aí acompanhando a Rádio Cabugi do Seridó 1150 em sua residência. Como é que tá chegando o som por aí, gente? Liga pra mim, liga pra cá, 99600. Cadê o telefone que eu não sei mais? 3354. É desse jeito, gente, é desse modelo. Muito boa tarde pra você que tá aí ouvindo a gente, tá bom? Tá tudo organizado, né? Graças a Deus, graças a seu Zé do Rádio. Rádio Cabugi do Seridó ao vivo a partir de agora. Qualquer coisa, você tá aí acompanhando, liga pra gente como é que tá chegando o som aí na sua cidade. Ou você me ama ou me odeia, sorri ou faz cara feia pra eu não me confundir. Ou você me bate ou me beija, me desdenha ou me deseja, tá afim ou não tá nem aí. Eu sou o remédio pra sua carência, é meu teste de paciência, vou ter que decifrar o seu humor. Mas vê se olha a sua concorrência, vê se tenho consciência, que eu não imploro por amor. Que eu não imploro por amor. Se me quiser, tô aqui no carro, bebendo e cantando. Me procura quando resolver me dar algum valor. Eu não sou do tipo sem vergonha, que apaixona quando apanha, e ainda lá no chão que você pisou. Não importa o teu amor, eu não. Eu não importa o teu amor, eu não. Você me fala com tanta certeza que não tem medo de nada. Seu amor tá me deixando e buscando outra estrada. E o mundo em minha volta é só dor e solidão. Você me pede pra que eu te esqueça de um jeito indiferente. Esqueceu que no passado o meu amor se fez presente, enfrentando frio e chuva pra aquecer teu coração. Acontece que está tão diferente. Eu não posso fazer nada, solidão é companheira. Passe toda madrugada, embora não adianta se não vai querer ficar. Então pode ir, pois foi na certeza que vai de uma vez. Esquece essa vida, o que a gente já fez. Que o meu coração vai levando com jeito. Então pode ir, mas vai na certeza que fica uma dor. Que fica a tristeza e o resto de amor. Virando a cabeça e rasgando o meu peito. Isso é ao vivo, faz barulho aí, vai! Tá aí Murilo Rufi, tocando pra você aqui na melhor Rádio Cabugi do Seridó. Deixa eu agradecer aqui essa turma que já está entrando em contato, já tá participando, ligando, né? Isso é das dores lá na cidade de Acari. Diz que o som tá chegando ótimo. Também seu Laércio lá na cidade. Quanto tempo faz que a gente se deixou? E que o nosso caso, amor, já acabou. Me faz falta o seu amor. Oh, oh. Vem, prometo, nossas noites não serão as mesmas. Esquece aquele frio que você passou. O inferno acabou. Oh, oh. E se por acaso eu não sorri, venha com jeitinho, faça um carinho em mim. E esse sorriso é só eu. Agora você é quem vai te achar. Não precisa mais me procurar, que a brincadeira acabou. Encontrar.

pés no chão. Estando com você em qualquer canto eu vou. Nada mais importa, só teu amor. Brincar rolando na areia daquele mar. Ou como quiser, só me chamar. Onde está você? Preciso te ver. Te sinto ao meu lado. Como te esquecer? Você é o sol. Eu sempre sonhei. A minha verdade que tanto busquei. Eu sinto a falta de tua mão, do teu carinho, tua proteção. Sou menina sem você. Eu sou um barco a apagar, levado nas ondas desse mar. Preciso te encontrar. Onde está você? Preciso te ver. Te sinto ao meu lado. Como te esquecer? Você é o sol. Eu sempre sonhei. A minha verdade que tanto busquei. Onde está você? Preciso te ver. Te sinto ao meu lado. Como te esquecer? Você é o sol. Eu sempre sonhei. A minha verdade. 17h46 aqui na Rádio Cabo Gito Seridó, testando aqui o som pra você. Agradecer a audiência de todos vocês que estão ligando e formando. Como está chegando o som aí em sua residência. Programação normal amanhã, viu gente? A partir das 4 da manhã. Eu fiz você chorar. Toda noite minha cama. Não consigo te esquecer. E se todo meu sonho com você. Meu coração, por essas palavras que eu falei, mas sempre sem razão. Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim. Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim. É sempre assim. Sempre que te vejo, sinto sede de te amar. Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar. Toda noite minha cama. Fumaça acaba com meu pulmão. A bebida destrói meu fígado. A saudade afoga meus olhos e mesmo assim sobrevivo. Tem pedaços de mim em camas variadas. Amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se sabe o motivo, a razão e a culpada. Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Só te esqueço assim, anestesiado. Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Yeah.

chamar.